Cinzas e há de voltar. Ela é pássaro, é fogo, monstro e flor. Traz a vida e a morte juntas. Quando a fênix nasce do sol, as asas cobrindo o céu, traz vida pros olhos já cegos, pros sentidos quase. As asas cobrindo o céu, traz vida pros olhos já cegos, pros sentidos quase mortos.